Bom dia, Torre. O uísque Juliette de Golfo solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 no posição 10. Afirmativo, uísque Juliette Golf, reporta no ingresso no pátio 1. Juliette Golf, reporta na grata. Táxi, vão no 021 no 40 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Campinas. Táxi autorizado à direita, via Índia Alfa, ponto de espera do 10, chama pronto, altimetro no 01, gol no 021. Afirmativo, autorizado táxi, via Índia Alfa, com milhões no ajuste, reportarei pronto, ponto de espera, gol no 021. Decolada 05, controle 119.8. 19.8, obrigado, bom dia. Bom dia. Santos, pode esperar pronto, gol 10021. Ali mantém 1021. Ali mantém 1021. Cola da El. Bom dia, sub mantenho 360, vigilância, saída da EL. 360, pode voar direto Leda ou da EL? Autorizado voar Leda. Muito obrigado, direto Leda, 360, 360. Decolagem autorizada, pista 10, vento 120 graus 059. CG 25 autoriza decolagem pista 10, voo 0219. Decolada 08, controle 119.8. 19.8, gol no 021. Torre, uísque, Juliette, Golf, na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, no posição 10. Autorizado, reporte ao término. Juliette, Golf, reportará. 0, saída da EL, vigilância radar. 360, vigilância da EL, gol no 021. 601, passou 180, chama agora o centro em 1251, alterna 13325. 251-3325, tá? 3601. Bom dia. Coluna 021, passou nível 160, chama o centro em 1251, alterna 13325. 1251, altera 13325, voo no 021. Whisky Juliette Hotel. Webjet Whisky Juliette Hotel, prossiga. Bom dia, 2 Salvador, Whisky Juliette Hotel, solicito autorização da aeronave do reboque, solicito autorização da aeronave, de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio 1, posição 11. Autorizado, reporta ao término. Whisky Juliette Hotel, reporta a... bom dia.